chegar. Se ele aparecida, tem que saber chegar. Se ele a minha vida. É trem que sobe, é trem que desce, é trem que fala. Faz e acontece, que trem é esse, descendo a montanha, itinerário Aparecida a Goiânia. Várias mulheres, vários sacrifícios, são chefe de família, sozinha e seus filhos. Padraço louco não, segurou o peito, viu que a coisa é feia, parou, teve medo. Um escritor, tão raro e marginal, mas que para muitos não vale um real. A elite não, não desconfia, o que brota no gueto da ilha na clã periferia. Eu sinto frio, o clima do cerrado, troncos retorcidos, me faço preparado. Tropeço, mas não caio, viatura em disparada, fuga de um assalto. BR-153, saída pra São Paulo, o gueto é aquilo, homens de preto estão em cima. As grades por aqui, surte é feito como um imã, onde a fé em Deus tem estrutura de concreto. Aquele que plantou, vigiou, foi esperto, muito desmerece o Zé da Bíblia quando chega. Trombei com ele à noite, no terminal do Veiga. Às vezes eu paro e penso o que acontece na minha quebrada. Vejo que nada mudou, o sangue escorre na calçada. Aqui tem gente sofrendo, aqui tem gente morrendo. Eu olho essas pessoas, sou dia a dia é um tormento. A polícia atira de um lado, bandido revida do outro. No outro dia escuto notícia, sumiu com o corpo. Na favela que mandei a droga, destruindo famílias então. Todo dia tem um mano dentro de um caixão, fumando com um tiro na testa, eles atiram pra matar. Os gambé aqui só sabem exterminar. Quando te aborda, põe pra arrebentar, eles fazem de tudo para nos calar. Mas a minha voz vai te alcançar, porque a minha arma é saber cantar. CL Aparecida, este é meu lugar, tem que colar na banca e ver o proceder. A união aqui é firmeza pra valer. 44P, mensageiros da verdade, queremos construir a nossa irmandade. Aqui é a missão, no canto pra cuzão. Aparecida agora vai estremer o chão. A posse da CL só tem neguinho de fé. Aqui não tem caô e nem musga pra mané. Eu tô do lado certo, quero você também. Larga de ser zói, inveja que não tem. Aqui tem quatro pretos que repa muito bem. Muito bem, muito bem. Tem que saber chegar, só mano de responsa. Tem que saber chegar, e assim colar na banca. Tem que saber chegar, só mano de responsa. Tem que saber chegar, e assim não desanda. Tem que saber chegar, só mano de responsa. Tem que saber chegar, e assim colar na banca. Tem que saber chegar, só mano de responsa. Tem que saber chegar, e assim não desanda. Nego tá aí de chega já, só pra arrepiar, sem assoviar, sem respirar, só no blá blá blá. Os vagabundos saem pra lá, os colados vem pra cá. Aqui não dá, o que é bom chegou, o que é ruim ficou, demorou. Mas aí o que é ruim fica, não atravessa a pista. Não é só aqui, é em qualquer lugar, no salão, no quartel, no meio do mato, na cidade, na prisão. Robozinho de cela, vai morrer pela goela. Não adianta me olhar de lado, fica de quatro, ovo recado, fraco, pato. Se tentar, só não vai sentir sair. E daí, demorou um pouco, mas estamos aqui pra fazer você chorar, pra fazer você sentir. O que é ruim, vai ter que me ouvir, se ligar. Que vagabundo aqui não cola, se parar na nossa frente, patola, patola. Porque coisa ruim não cola. Embora você não seja uma bola, vou te chutar pra fora, pra bem longe daqui, aonde eu não posso te ver, aonde eu não posso te ouvir. Se liga aí no que é ruim, desprezado pela banca toda, considerado visto como à toa. Passarinho de gaiola não voa, não voa. Tem que saber chegar e assim colar na banca. Tem que saber chegar e assim não desanda. Só mano de responsa aqui colar na banca. 44 pretos sem me dever, ninguém desanda. Só louco de atitude, malandro velho não se ilude. Um belo morro, um lindo horizonte. Na CL tem vários becos onde os malas correm e as polícias se escondem. Me diz quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Moleque, se não é louco, se é fraco, não colar na banca, então desanda. Se não acredita, cai pra ver. Se não acredita, cai pra ver. A banca tá formada, cola aí pra ver. Só louco de atitude, de um correto proceder. Se não é inimigo, então por que correr? Falar de mim pelas costas e tremer quando me vê. Ninguém melhor do que ninguém pagar sugesta pra você. Você que não deu valor no seu recado e sua luta. Você que não entende de rap ou se me escuta. Aqui ninguém está pagando de ameaça. Aqui ninguém usa máscara, essa carapuça civil. Põe em caixa, põe em caixa. Cidade livre, cidade livre. Pedindo paz a todas as quebradas. CL Aparecida, CL a minha área. Tem que saber chegar. CL Aparecida, tem que saber chegar.